hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Bandeirantes. Eu tô pensando aqui, concentrando sobre todos os adjetivos que eu vou dar pra esse episódio, que é incrível, maravilhoso, sensacional, muito legal e muito violento também. Porque hoje estamos aqui com um convidado característico, né? Um amigo lutador, um amigo Saiyajin. Opa! Saiyajin? Não, Saiyajin mesmo. Go Gustavo, a lenda, está aqui conosco hoje, cara. Aê! E aí, galera? Até barulho de gui pra ele. É aqui que a gente fala de troféu, né? Não, não, é outro podcast isso. E então, aqui todos juntos com o nosso incrível amigo Saiyajin, nosso amigo Chacal também. Opa, é isso aí, galera. O episódio de hoje vai ser muito maneiro, entendeu? Vou continuar com aquela minha máxima de que cintura pra baixo é canela, entendeu? Tá tudo valendo. Pra mim é da cabeça pra baixo. Tô ligado. Como assim, cara? Como assim? Mas aqui conosco também o nosso amigo Robinho, né? Que sofre com violência. Não, não sofre com violência não, meu irmão. Violência agora é comigo você mesmo. Você é assediado, cara? Que isso? Pô, mas na posição que você joga, você deve ser muito invadido, cara. Eu que penetro na área dos outros, entendeu? Ah, entendi. Tá certo. Mas aqui, então, né? Nesse momento, né, de muita alegria, de muita felicidade, de muita união. Muito contato, gente... humano, né? Contato físico, contato humano, íntimo. Não, mas assim, a gente tá aqui pra falar de um assunto que é a violência no futebol, né? Por incrível que pareça, nós aqui, que nos amamos tanto, vamos ter que nos desdobrar e lembrar de coisas que não são. Desdobrar e desviar também, né? De que isso, cara? Tá desviado aí, cara, que isso? Olha só, a gente tem que parar de falar de putaria, tem que falar de violência, para de falar de amor, gente. Não pode misturar os dois assuntos, que senão fica muito pesado. Aí o pombo já fica meio cabreiro, né? Então, mas a gente tem que falar de violência no futebol. Por quê? A violência no futebol envolve coisas que são negativas pro esporte, cara. Todo mundo quer ver um futebol bonito, um futebol bem jogado, né? E daqui a pouco você vê um cara que quebra a perna do outro, cara. Você tá entre amigos ali jogando bola, daqui a pouco vem um cara e dá um carrinho em você. Ah, acontece, né? É do jogo. É coisa que é do jogo, mas assim... Futebol é pra homem, pombo. Esporte de contato, né, cara? Não, aí já começa a ficar duplo. Mas assim, quem nunca ouviu essa frase, né? Futebol é pra homem, caralho. Quero ver falar de Marta, na dele. Bom, eu acho que acabei esquecendo, né, do pedido do ouvinte, na verdade, que o cara queria que eu fizesse a abertura com a voz do Grandinopla. Mas, assim, tá aí então a imitação do Grandinopla, porque o Grandinopla precisa ser sempre imitado. Afinal, ele é o Grandinopla. Você é um fracassado. Fracassado. Ai, meu corpo, você deveria cantar, então, a musiquinha do Fraca Fracassado, cara. Cara, não vai ficar legal. Vai ficar incrível, cara. Você não é tão bom assim. Fracassado. O cara. 5 mil! Vamos pros e-mails! Ximenes. Opa, podcast errado. Começando mais uma vez a nossa leitura de e-mails aqui no Boleiragem, dessa vez sem o nosso querido Pombo. Pois é, rapaz, por agora ele teve aí uma distensão aí nas nádegas, né, então não pôde comparecer. Ah, rapaz, você tá sabendo, hein, ele não tinha me contado não, acho que ele ficou com vergonha, cara. Como é que você soube disso, cara? Você tava envolvido? Então, cara, esse é um negócio que eu não posso comentar agora. Vamos pra próxima pergunta. A gente teve alguns comentários aqui no blog, o primeiro deles, como quase sempre, do Gabriel, sem sobrenome, que disse que a gente tinha que ter chamado um tricolor, né? Já que são eles que entendem de bolas. Isso porque o programa passado foi sobre bolas douradas. Pois é, cara, acho que ele tem um ponto aí, hein? Pois é, né? Eu também acho, cara. Bom, outro comentário aqui, o seguinte, do nosso amigo Andrew aqui, que disse que passou pra dizer que pra ele o Hazard é como um PH ganso belga, e que todo mundo fala que é um mega jogador, mas que ele nunca veio jogar isso tudo. É, tem muita gente que critica, a gente até falou sobre isso, né? Que ele não é muito regular, né? É um ponto de vista, cara. O Ganso também é um jogador que não é muito regular, mas no caso dele foi por causa de lesões e etc. E acabou que ele não se tornou aquilo tudo que a gente esperava que ele fosse, né? Pode ser que o Hazard siga pelo mesmo caminho. É, a gente vai descobrir isso nos próximos anos, né? É, pois é. O próximo que falou, que deixou um comentário aqui no vlog, foi o Ryder Lucas, que disse que não entende nada de futebol, mas falou que o papo é bom. Muito obrigado, Ryder Lucas. Agradecemos aí. A gente espera que você possa continuar ouvindo a gente aí, desse votinho de confiança pra galera do Boleiragem. E convide outras pessoas, cara. Vocês também, ouvintes aí, convidem amigos que não gostam de futebol também. Digam que a gente fala sobre travecão. É. Digam que a gente fala sobre futebol, mas sem querer pagar de especialista nem nada. É um papo bem informal aí. Acho que é interessante pra todo mundo, assim. Dá pra galera curtir, mesmo não sendo aficionado pelo esporte. É, tá. Até porque a gente também não entende nada de futebol, né? É, eu não queria dizer com essas palavras. Mas é mais ou menos por aí, né? Quem ouve o programa e realmente entende de futebol já percebeu isso faz tempo. É, e o próximo comentário aqui é do nosso amigo Thiago. Ele disse que foi bom ouvir a gente de novo. Acho que a gente não deixou nenhuma bola de fora. Pô, o cara fica até feliz aqui com o comentário dele, que disse que a gente mandou muito bem, como sempre, né? Foi nota 10 a nossa análise. Eu fiquei até, pô, lisonjeado. Mostrei pra minha mãe aqui, sabe? Foi uma parada bonita, assim. Eu falei, aqui, é você que nunca acreditou, pai. Toma. Disse que eu não ia chegar em lugar nenhum. Disse que eu nunca ia tirar a nota acima de 3. Aqui, a nota 10. Exatamente, nota 10, finalmente. Ele disse que a lista de jogadores dele ficou bem parecida aqui com as nossas, né? Com Ronaldinho, Messi, Zidane, Ronaldo e Romário. É, mesmo que ele só tenha vencido uma só vez, né? E falou que na lista do Pombo ficou faltando o grandioso capitão da Portuguesa, que rendeu muitas alegrias pra ele, né, cara? E ele finaliza aqui com um abraço e um carrinho por trás, né, cara? Eu acho que essa parte do carrinho por trás já tava prevendo o assunto do episódio de hoje, né? É verdade, cara, pode escrever. Agora, partindo pros nossos e-mails aqui, o primeiro deles foi de quem? O primeiro e-mail é do grande Gabriel Silva, que, na verdade, diz aqui que ele mandou e-mail rápido porque ele não tem tempo pra gente, ou pelo menos foi isso que eu entendi. E ele diz aqui que na lista dele fica assim: Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Messi e Zidane. É, mais uma lista também que tá bem condizente com a nossa, né? Mas, cara, eu acho que a galera que cresceu vendo futebol na mesma época que a gente, mais ou menos, não tem muito como fazer uma lista diferente dessa, sabe? Vão ficar sendo esses mesmos caras aí com uma variação ou outra, entendeu? A ordem muda pra cada um, né? E de vez em quando vai ter um Cristiano Ronaldo aparecendo, vai ter um outro jogador aí, mas na maior parte acho que vai ser mais ou menos por aí mesmo. Verdade. O segundo e-mail que a gente recebeu foi o do Lucas Lima, e ele diz o seguinte: Olá, pessoal da sacanagem, novamente Lucas Lima de Santo André aqui, e vamos à minha opinião do último e maravilhoso cast. Oliver Kahn foi injustamente eleito o melhor da Copa. Dizem que o título de melhor do mundo foi dado ao Ronaldo para compensar isso, ou seja, em 2002 poderíamos ter um goleiro como melhor do mundo. Pela Copa, nem tanto, mas pelo Bayern, o que esse rapaz pegou não tá escrito. 2006 é uma das maiores várzeas na eleição de melhor do mundo, e foi claramente só por causa da Copa. Zidane aquele ano jogou muito, e Ronaldinho deve ter perdido o título porque o Barça foi vice do Inter, e o gol do Gabiru é um péssimo momento para qualquer pessoa viva. Aí diz aqui o seguinte: em 2010, acho que o Iniesta deveria ter sido o melhor do mundo, jogou demais na Copa e fez o gol da final, mas a FIFA é injusta mesmo tendo dado um Mundial bem massa para nós da favela aqui. Meu top 5 de todos os tempos é esse, e como menção honrosa, em sexto fica o senhor Ibrahimovic. E aí aqui ele lista os jogadores dele: em primeiro, Ronaldinho; segundo, Zidane; terceiro, Nedved, que ele faz questão de destacar aqui, Pro Evolution Soccer Play 2, saudades. É, o Nedved era muito bom no Pro Evolution. Cara, era muito bom. Toda vez que eu jogava a Master League, eu comprava o Nedved no meu time. Ele tinha aquele cabelinho de Owen Wilson, tá ligado? Exatamente. Mas ele jogava muito, cara. O Moco era muito bom de bola. Tava em todos os meus times, cara. E aí, em quarto, ele colocou o Ronaldo, em quinto, Romário. Olha só, Nedved vindo antes de Ronaldo e Romário. Pois é, né? Quem diria? Quem diria? E ele termina o e-mail dizendo: e se o Edmundo merece um prêmio desse, o Paulo Baier merece por estar jogando desde antes do surgimento do futebol. Um abraço. Abraço, cara. Valeu. Valeu, Lucas Lima. Pô, cara, e o próximo e-mail aqui, cara, eu não sei se a gente deveria ler isso, eu não sei se foi intencional, embora pareça muito, mas o próximo e-mail é do Diego Pires, e ele nos diz o seguinte: vó, eu já expliquei como funciona o básico da pesquisa pela internet, aqui está o site que você pediu, www.tudogostoso.com.br, propaganda gratuita. E ele termina com: e pelo amor de Deus, para de me fludar. É óbvio que a avó dele, que não sabe pesquisar Tudo Gostoso na internet, sabe o que significa fludar, né? Ah, com certeza, cara. Mas valeu, Diego Pires, obrigado pelo seu e-mail. Foi divertido, cara. Pois é. O e-mail é o seguinte, cara, do Fabrício Fini, nosso companheiro aí que tá sempre presente, sempre participando com a gente, diz o seguinte: salve, rapaziada. Essa vez demorei pra mandar e-mail, mas já que sempre atraso o cash, acho que ainda dá tempo. É, deu tempo. Então, nem lembro quais foram os tópicos do programa, só queria falar que é complicado ter um cast de bolas douradas e não chamar o Pluff pra opinar. Aí, ó, pode crer, tá vendo? Todo mundo tá reclamando que não tinha o Pluff nesse episódio. Pois é, cara. Enfim, dos atuais, acho que o Messi anda jogando bem mais que o Cristiano, e com certeza nos próximos anos o Neymar leva. Tá jogando pra caramba no Barça, e o problema é que eles sempre prezam pra manter a estrelinha do time, que é o Messi. Então é isso, rapaziada. Passando aqui só pra garantir a leitura aí. No mais é isso, até daqui 20 dias. Falou. É, cara, o podcast é quinzenal, mas essa previsão de 20 dias aí tá justa, cara. Eu não vou nem reclamar, não. Não dá pra me defender muito, não, porque realmente de vez em quando a gente tá atrasando aí. Mas é isso aí, cara. A gente de vez em quando atrasa, mas a gente não tá falhando por enquanto. Por enquanto. É isso aí. É isso aí. E o último e-mail, de quem foi? Não, o nosso último e-mail foi do nosso amigo chinelinho, Ryder Lucas. Ah, sim, Ryder Lucas já mandou um comentário aí. Pois é, ele diz o seguinte: fala, galera do Boleiragem. Aqui é o Lucas Bezerra, fã das narrações do Pombo e eterno viúvo do podcast de Tanguinha. Olha aí, mais um. Mais um. Venho por meio desse dizer que estou gostando muito do podcast, apesar de não acompanhar praticamente nada do mundo futebolístico, tirando vocês, é claro. Obrigado, cara. É, e ele diz o seguinte: o mundo automobilístico, F1, NASCAR, WEC, WTCC, MotoGP, são mais a minha praia. Mas tudo do mundo da bola estou aprendendo aos poucos com vocês. Também venho dizer que sinto muita falta do Tanguinha, já que os miambos Pluff, Bode e Pombo eram dotados de bom senso. Cara, a gente é dotado de outra forma, cara. É melhor não falar aqui, né, cara? Perante a cultura oriental, porque não são velhos chatos que não entendem nada daquilo, ou jovens demais pra gravar podcast dizendo que a cultura taco é a coisa mais fofa do mundo. Saudades do cast. Aí tá anotado aí, a gente vai avisar os nossos caros amigos de Tanguinha aqui, que ficam aqui as saudades do nosso amigo Ryder. É isso aí. E ele deixa aqui também a lista dele dos melhores de todos os tempos, né, cara? Em primeiro lugar, o Michael Schumacher, da F1. Em segundo, o que que é isso aqui, cara? Baby Ruth, de baseball, é isso? Bem provável. Galera que conhece aí, comenta. Em terceiro, o Joe Montana, da NFL. Em quarto, o Oliver Kahn. E em quinto, o Oliver Tsubasa, né? Justo. Pô, cara, é uma boa lista, cara. É uma boa lista. E aí ele deixa também aqui um questionamento, né, que ele diz que ele vai fazer se ele tiver algum direito, cara. Você não tem direito, cara. É o seguinte: por que o podcast de Tanguinha acabou? Essa é uma boa pergunta e eu não tenho uma resposta pra isso. Pois é, cara. Infelizmente, dessa vez, o Pombo não tá gravando, então ele não vai ter a oportunidade de responder agora, entendeu? Mas assim, ele falou aqui uma coisa que é interessante, que ele fez esse questionamento caso ele tivesse algum direito. E quem tem direito de fazer pergunta aqui no podcast, normalmente é o ouvinte bola cheia. E cara, por incrível que pareça, o Ryder Lucas é o ouvinte bola cheia desse episódio, cara. Porque no episódio passado, o ouvinte bola cheia foi o Thiago. E o que ele pediu, na verdade, em vez de fazer uma pergunta, foi pedir que o Pombo imitasse o Grande Napa. E essa imitação foi entregue aí logo na abertura, né, antes da leitura dos e-mails. E dessa vez a gente não vai ter a pergunta aqui, né, específica, pelo que eu acabei de comentar. Mas quem ganhou o direito de ouvinte bola cheia dessa vez foi o Ryder Lucas. Não só pelo excelente e-mail que ele mandou, mas também porque ele mandou comentário, curtiu a gente lá no Facebook, compartilhou no Facebook, que é muito importante, galera, compartilhem. Divulguem a gente aí, que é muito maneiro. E assim, mesmo o Ryder não sendo super fã de futebol, ele tá fazendo a parte dele aí, tá espalhando a palavra, e a gente agradece bastante aí. Ele terminou até o e-mail dele aqui dizendo que, mandando abraços, né, do eterno fã da Tanguinha, atual fã do Boleiragem. E a gente fica feliz de saber disso, cara. Valeu mesmo, Ryder. É valeu, Ryder. Isso aí, cara. Me manda o chinelo depois lá. Ah, e só pra completar a última informação aqui, a gente teve o número de meios necessários, né, pra ter a narração de gols, mas vocês não podem esquecer que a gente deixou uma regra de que teriam que ser e-mails relevantes. E um dos e-mails foi relevante só pra avó do Diego Pires. Entendeu? Verdade. Não tinha nenhuma relação com o assunto do programa anterior, nem com nenhum dos nossos programas passados. Então a gente, infelizmente, não pode contar esse e-mail na lista. Então foram só 4 e-mails relevantes pro assunto, né, pro tema. E a gente, infelizmente, vai ter que deixar a narração do gol pra um programa futuro. Mas a gente agradece os e-mails de todos, inclusive do Diego, que também manda e-mail pra gente com frequência. E continuem participando, continuem mandando suas opiniões, suas gracinhas, porque a gente se amarra também, entendeu? A melhor parte dos ouvintes é que eles são bem-humorados, assim como a gente procura ser, né? Tem um clima leve, tranquilo, de zoeiragem, sem limite. É isso aí, molecada. É isso aí. Curtam a página no Facebook, compartilhem os episódios, assinem o feed, deem nota no iTunes. É isso aí, galera. Pra cima deles. Então demorou, galera. Um abração aí e sigam pro nosso assunto principal. Pô, já que a gente vai entrar no assunto principal agora, tem um tempão que eu tô querendo saber, cara, que eu tô querendo esclarecer pros nossos ouvintes aí, por que que toda vez que a gente fala de violência, a gente fala do Goku? E por que que o Pombo fica tão recorrente com essa história de carrinho, falou até agora, alguns minutos atrás, de carrinho? Cara, o que que aconteceu? Que parada foi essa aí? Tem explicação? Ah, eu acho que quem tem que explicar foi que é o cara que sofreu a entrada por trás, né? Eita, entrada por trás. Ah, olha só, você está escolhendo mal as suas palavras. É, tô usando as palavras que o português me dá a oportunidade de usar. Ah, entendi. Português que dá é outra coisa. Português é o vascaíno? É, vascaíno e tal. Não, nem todo português é vascaíno, rapaz. Mas assim, já que vocês querem tocar nesse assunto, né, que é um assunto delicado, né, afinal... Ele... Tá no fundo, né? Não, gente, para de me provocar. Não, deixa eu... Não, sério. Hoje não, né? Hoje não. Não, mas assim, essa história, né, ela é decorrente do ano de 2013 ou 2012, eu não lembro. 2013, final de 2013. Final de 2013, tá vendo? O assassino sempre lembra da vítima. Foi um período, né, em que... Aquelas situações de maus entendidos. É, isso aí, mal entendido, né? O Goku tava ali meio sem entender o papel dele na Mekuzei, ou na Terra, ou sei lá... Na Mekuzei. Eu sou o Goku, não sou o Piccolo não, cara. Ah, mas você não foi pra na Mekuzei, cara? Tu não viajou pra lá na porra da nave que aumentava a gravidade pra você treinar e ficar mais forte, porra? Pois é, levou quase... episódios ou 5 pra passar os últimos 5 minutos. É, não ficou catando Dragon Ball do tamanho da bola de futebol, pô? Tá vendo a ligação aí? Por isso que a gente tá falando de Dragon Ball, rapaz. Porque as esferas de dragão de Namekuzeiro do tamanho de bola de futebol. Aí a relação. As bolas douradas, né? Do Messi e do Cristiano Ronaldo. Pode crer. Falando de Dragon Ball, agora passando de novo pro assunto violência. Não que eles estejam separados. Mas assim, em 2013, como detalhou o Goku, final de 2013, a gente teve um futebol entre amigos, né? Mais ou menos. Eu não gosto. Mas era pra ser. Foi um amistoso, não tão amistoso. Foi um amistoso exatamente, com pouca cordialidade, eu diria. Esse futebol, né, começou bem. Todo mundo ali e tal, amigo, normal, jogando. Sendo que um dos participantes desse futebol foi lá com intenções além da bola. Brincadeiras à parte, o que aconteceu foi que em um dos lances desse jogo, o Goku, aliás, não foi um dos lances não. Na verdade, ele em vários lances dessa... Não, o último foi o que de fato aconteceu, né? Mas assim, o Goku deve ter dado um total de 48 carrinhos no... Sandro Goiano tem inveja de mim. Durante a pelada. Pois é, várias vítimas, o pivoto. Não, é, exatamente. Algumas vítimas aí, algumas cartas marcadas sofreram com carrinhos do Goku. Eis que depois de manobrar os 48 carrinhos, ele no 49º acertou o carrinho. Aliás, não chegou a acertar, né? Bom, deixa eu explicar. Então... O último lance não foi um carrinho. Foi um esbarrão até pelas costas. Opa! Entrada dura por trás? Você fez uma entrada dura por trás com segundas intenções? Foi isso mesmo? Exato. Entendi, então. Cara, não, vocês estão invertendo tudo aí, olha só. Distorcendo a situação. Bom, mas independente da situação ser envergada ou não, o que aconteceu foi que o Goku tava tentando dar carrinho em todo mundo, né? E no momento ali, no final, ele quase acertou um carrinho. Ele disse que foi um tranco, um esbarrão, o que é que seja, mas foi um carrinho que deu muito errado, né? Tipo, ali é montagem. Ah, que nada, só... Só um ligamento cruzado rompido, exatamente, um menisco prejudicado, é, só precisou operar, só precisou. Só isso, né? Ficar mais de um ano parado. Lembrei de mais uma coisa desse dia. Chegou até mim uma frase que veio depois da indagação. Pô, Goku, vai devagar aí, vai acabar machucando alguém. E o Goku, né, é, tomado por alguma força do mal, falou: não, é só em quem merece. É, só tranquilidade, só aquele carrinho amistoso. O cara não consegue medir muito bem a diferença de força dele pros outros. É, eu usei o Kaioken 20 vezes. Eu acho que o Goku só errou por um R, que ele na verdade queria fazer carinho em todo mundo. Ai, na verdade. É, exatamente. Ele botou um R a mais e virou carrinho. Mas assim, eu ia fazer um carinho por trás do pombo. Ah, exatamente. Ia apreciar muito mais do que um carrinho, cara. A gente sabe que você gosta, cara. Ah, você não gosta, não. Você é. Marcelo tem dente. Ah, então vai dizer que você não gosta, não. Pô. Vai dizer que você não gosta, não. Só de quem merece. Então, mas é nesse clima aí, cara, de violência e agressão e coisas maravilhosas que começa o nosso programa, cara. Porque é mais ou menos disso que a gente vai falar. Só que nem sempre a violência no futebol acontece entre amigos, né, cara? É, exatamente. Então eles ficam amigos depois, se resolvem. Mas assim, o futebol, cara, ele... Hoje em dia, eu não digo nem que a gente tá vendo o auge disso, não. Na década retrasada, a gente tá velho pra caralho, já foi a década de 90. Cara, eu penso que 94 foi ali, foi logo ali. O Goku, pô, tá careca de saber que, porra... Ah! Goku me diz. Que a década de 90 foi, pô, a década... obscura, assim, né? Ou pode-se dizer até que a década de ouro da porradaria, cara. Foi tipo assim, um auge da porradaria do futebol que eu tenho acompanhado. Pode ser que na década de 40, né? Aí a gente pode chamar um muito velho. Ninguém... Muita gente diz que não tem... É difícil arranjar as fitas da época, né? Uhum. Mas dizem que nego, na época de 60, 70, era porra. Era da cintura pra baixo mesmo. O nego descia a porrada, não queria saber. Eram descendo no joelho mesmo, cara. Mas assim... O próprio Pelé falou que sofria muito com a marcação. Não, mas qual década? Década de... 60, 70, por aí. É, a década de 70 é onde a gente vê assim, as jogadas mais bonitas, né? Onde o Brasil brilhou pra caramba, seleção de 70 e tal. É estranho até saber que foi uma década de muita porradaria. É, mas imagina o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, entendeu? Nem todo jogo era Pelé e Garrincha, não, cara. Deve ser por conta disso, por não ser tanta coisa documentada, mas eu não vejo tanta coisa quanto eu via, né, ao vivo, né, na década de 90. Sim. Porque, assim... Na década de 60, até porque se tivesse na década de 70, eu estaria muito velho, né? Eu estaria muito velho, é verdade. De repente eu ia estar até careca, tá? Opa, mas... Ah, entendi. Mas, assim, o que aconteceu é que na década de 90, cara, rolou um fenômeno. Eu não sei se por conta dos jogadores fanfarrões, que a gente já falou aqui, que eram muitos, e acabavam com a paciência dos jogadores, né, dos zagueiros, principalmente dos outros times, mas era comum, cara, tipo assim, no meio da partida, do nada, juntar aquele bolo e rolar porrada, e voadora daqui e porrada de lá. Era aquele bololô, cara. Chegava 40 minutos do segundo tempo, o jogo acabava, não acabava no apito final mais, ele passava a acabar na voadora que o zagueiro dava em cima do atacante. Pois é, jogos de Libertadores então, cara, jogos de Libertadores pô, tem muito. Cara, time estrangeiro perdeu em casa, é briga na certa, cara. É, cara, ganha um argentino lá na Argentina pra você ver, é tipo pedir pra porrada estancar, entendeu? Cara, é desde... Argentina, Uruguai. Porque assim, um jogador ícone da década de 90 foi o Edmundo, né, que a gente sempre lembra aqui, porque tem dois participantes vascaínos, isso é bem comum até. É, agora, o Edmundo era conhecido por isso também, cara, por essas porradas no final do jogo, cara. Na época dele, principalmente no Palmeiras, quando começaram a chamar ele de animal, foi muito também por isso, cara. Ele tinha essa mania, ele é muito agressivo em campos, então quando começava a nego perturbar ele também, ele não levava pra casa, ele batia em quem tiver que se bater ali na hora. É, muitas vezes ele apanhava também, né, cara? Apanhou muito também. Mas era naquela Libertadores. Não sei se foi Libertadores ou foi Copa Mercosul. Do jogo do Flamengo com o Vélez? Do Flamengo com o Vélez. Pô, excelente, cara. Tava uma discussão entre eles, eu acho que era, não sei se era zagueiro ou volante. O cara deu-lhe um socão na cara. cara. Meu Deus do céu, mano. Ele ficou. Ele foi, deu um tapinha no cara e o cara. Ele deu um tapinha no cara, isso mesmo. O cara tava com a barra cheia e mandou especial nele. Mas assim, o Edmundo era muito recorrente nesse tipo de coisa. No Palmeiras mais do que no Flamengo e no Vasco. E detalhe, nesse lance do contra o Vélez, ainda veio o Romário em cima. Sim, Romário veio xingar defender. Pra cima do zagueiro. Depois que ele a porrada deu estampou, lance, ele chegou foi? De voador, exatamente. É assim, ele chegou pra proteger o Edmundo, na verdade, gingando pra cima do cara, mas depois estancou a porrada. E depois que a porrada estancou, o Romário deu uma voadora no maluco lá, tipo, sinistra, cara. Voadora de videogame. Uma voadora do Romário deve acertar, tipo, a canela do cara do outro time. Deu uma voadora no joelho. E não era só esse pessoal, tipo, lá em São Paulo, cara, era tipo o polo disso, tá? Ele, sabe? Porque tinha o Marcelinho Carioca, o Edilson, que sempre arrumavam merda nos jogos, mas assim, eram mais eles que provocavam, né? E aí, a rivalidade naquela época entre Palmeiras e Corinthians era muito absurda. Era absurdo. Sempre tinha problema em clássico Palmeiras e Corinthians. Era pois foda. É, era diretão mesmo. Vocês lembram do Campeonato Paulista de 99? Pô, esse aí foi, acho que foi o ápice. A baixadinha do Edilson. É. Exatamente. Aí, cara, tu vê, daí vem uma tartaruga ninja, começa a fazer embaixadinha aí pra tua cara, tu fica meio bolado, né, cara? Aí o time perdendo, o cara para o jogo e faz embaixadinha, não, porra, qualquer um ia meter porrada no Edilson. Aí os caras se aproveitam também, né? Tipo, o maluco tem meio metro de altura, aí é fácil ser valente pra cima do cara. Não, o Paulo Nunes foi pra cima dele, cara. O Paulo Nunes também tem meio metro de altura. Pode escrever, tava de igual pra igual. O Paulo Nunes é tipo assim, é um pedaço de areia mijada com a peruca da Xuxa, tá ligado? Eu só lembro. Tipo isso, cara. Era muito engraçado. Dizem que hoje em dia ele é fazendeiro, cara. Ele... É mesmo? É, ele largou o futebol cedo e foi criar gado. É, ele não quis seguir no futebol, como geralmente faz, treinador, essas merdas aí. Ele jogou muito, o Paulo Nunes jogou muito. Mas era direto, assim, esse lance de porrada lá em São Paulo era direto. Era um desses provocando. E aí, dizem que contrataram o Rincón pro Corinthians pra tentar cobrir a porrada que o Marcelinho ia arrumar, tá ligado? Marcelinho cai na porrada, mate quem bater Marcelinho. O Rincón era foda, cara. Apesar que o Rincón e o Marcelinho se pegavam naquela época, não. Eles não se davam bem, não. Até uma vez o próprio Marcelinho pediu pra ele sair, pra tirarem o Rincón do time e colocar não sei quem no lugar dele. Essa era uma outra coisa comum, né, na época, os caras que achavam que era dono do time, né? O último moicano disso daí foi o Rogério Ceni, né? Que... Porra, o Rogério Ceni, porque ele, o Rogério Ceni era daquela época, né? Então. Então, foi o último que permaneceu aí, agora saiu também. Então, tomara que não surja mais esse tipo de cara que acho que pode mandar no time, cara. Pô, cara, tem gente que diz que isso acontece até hoje. Dizem que o Messi é um pouco assim, né? Parece que o Ibrahimovic não se saiu muito bem no Barcelona por causa disso. Vou te falar que ainda tem um cara que é assim hoje em dia. Acabei de lembrar aqui, vendo o jogo que eu tô vendo, que é o Fred, cara. O Fred é o doninho do Fluminense, né? Quer ser estrelinha. Ele deu um jeito de tirar o Ronaldinho. Na verdade, o Ronaldinho se deu um jeito e o Fred deu porque ele é do Fluminense. É, o Ronaldinho é outro que faz essas paradas. Tirou o Luxemburgo do Flamengo, entendeu? Era meio... O Léo Moura era muito assim. O Léo Moura era muito assim também. Mas, galera, vamos focar no assunto que é violência e... Calma, cara. Você tá exaltado, você tá violento. Tô nervoso. Tô nervosa. Já viram? Essa porra é muito escrota. Mas assim... Super Saiyajin aqui, peraí. Tem que estar com raiva, cara, é verdade. Mas como é que vai ficar louro, cara? Tem que ter cabelo. Opa, tem a barba. Tem aquelas piadas, né, que falam que se o Napa virasse Super Saiyajin, ele ficaria cego, porque o bigode dele é pra ficar à frente dos olhos dele. Né? Nossa senhora. Cara, mas assim, falando dessas jogadas de porradaria, quais casos vocês conseguem lembrar bem aqui, assim, no Brasil? Eu, como sou, tipo, muito flamenguista, eu lembro logo daquela porrada que o Jonas deu no jogador do Vasco. Ele deu um chute na cara do indivíduo, cara. Do Gilberto, porra. Do Gilberto, exatamente, cara. Ele levantou o pé. Assim, não foi que o maluco abaixou pra cabecear, não. Ele deu aquela levantada de pé de balé mesmo, sacou? E acertou a lata. O Jonas é meio retardado, mano. Ele é retardado. Toda hora ele era expulso, cara. Não, e ele não foi expulso. Não, ele foi expulso, sim. Não. Naquele lance não foi, não. Naquele lance ele tomou cartão amarelo. Não, mas ele foi expulso nesse jogo. Cara, o cara enfiou a trava na cara do maluco. O cara podia ter quebrado o pescoço, podia ter acontecido. você, cara, juro pra você, foi muito bizarro. Vocês viram, na verdade. E o cara tomou um cartão amarelo. Mas isso aí é a parte. Outro cara que fez uma merda parecida, antes de fazer a maior merda da vida dele, foi o Bruno. Eu sempre lembro, quando eu tô conversando com os amigos, desse lance, que foi uma semifinal, se não me engano, do Carioca, Vasco e Flamengo, que o Bruno... Foi uma que o Dodô jogava no Vasco, que ele... Não foi Dodô, não. O Carlos Alberto jogava no Vasco, que ele foi expulso porque ele chutou uma bola pro gol depois que o juiz apitou. Diz ele que não ouviu o apito. Aí o juiz expulsou ele. Só que depois do juiz ter expulsado o Carlos Alberto, próximo do final do jogo, teve uma bola que o lateral do Vasco pegou e ele tava sem marcação, né? Tava no contra-ataque. O Bruno saiu correndo de dentro da grande área e foi na lateral e deu uma voadora na cara do maluco, mano. Imagina um goleiro... Não, foi na cara, eu acho que ele foi na perna do cara. Não, foi... Cara, ele deu aquele pulo de lutador de MMA, moleque. Ele... Não, eu lembro desse lance, mas eu acho que não foi na cara, não, não lembro. Cara, a prova de que foi na cara... Cara, é o Bruno, esse... cara, você ainda tá duvidando. Ele é matador. Esse jogador... matou o lance. Esse jogador do Vasco, eu não lembro o nome, porque eu nunca mais ouvi falar dele depois desse jogo. Não, brincadeira. Mas assim, eu não lembro mesmo o nome do cara. Só que ele saiu dali direto pro Quintador, que é do lado, né, na Quinta da Boa Vista, do lado da Quinta da Boa Vista, e ele saiu pra poder botar o maxilar dele de volta no lugar, porque ele deslocou o maxilar. Ele teve que ser substituído na hora, entendeu? E detalhe, o Bruno não foi expulso. É normal, né, cara? Depois ele foi expulso com medo, do convívio social. Pode crer. Você falou aí que foi uma entrada de MMA, eu tava lembrando, cara, de um lance. Vocês lembram do Kerlon, Foquinha? Lembro. Pô, lembro. Então, cara, ele foi dar um drible da Foca, cara, no jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ah, eu lembro desse lance. Ele tomou uma cotovelada, meu irmão. Aí nem John Jones dá uma daquela, na moral. Ah, ele foi pro chão direto. Ele caiu muito rápido, cara, mas não tinha como. A cotovelada veio meio no pescoço dele, assim, sabe? E o maluco ainda foi falar com ele no chão, enquanto ele tava no chão. É, não, foi o Coelho que fez essa parada. Ele ainda veio com o Marinho lá, apontando o dedo na cara dele lá, que foi fazer graça. O cara, assim, não tava nem vivo, não tava nem respirando direito. O cara meteu a mão na cara dele, caralho. Há pouco tempo o Fred deu pausa estratégica, uma dessa aí, cara, no foi quem? Foi o jogo contra, foi o jogo da primeira liga, não lembro. Foi o jogo da primeira liga, foi contra o Atlético Paranaense, que ele deu uma porrada no, que era no lateral, que era ex-jogador do Flamengo até. Ele deu um soco na cara dele, não foi? É, enfim, ele ficou nervoso, porque não encontraram a cor que ele queria passar nas unhas de esmalte, e aí ele contou isso no amigo dele de profissão. Ele não gostou porque tinha pouco contato homem a homem ali. É verdade, ele falou, me marca aqui por trás, aí o cara ficou do lado dele, aí ele ficou com raiva de uma cotovelada. Mas assim, falando, né, de jogador violento, de fato, assim, a gente teve alguns que foram muito mesmo, que repetiam isso direto. Eu lembro muito do cara do Flamengo chamado Mozart, cara, que você olhava pra cara dele, tu não dizia que ele era um hooligan, tá ligado? Que ele tinha aquele cabelo cacheadinho. É, era o cabelo cacheadinho assim, tá ligado? O maluco meio, parecia meio delicado. Cara bom moço, assim, mas por trás dessa carinha de anjo. Ele, cara, era muito porradeiro, cara. Ele entrava no jogo normalmente pra ser aquele cara que vai marcar individual, sabe qual é? Aí, tipo assim, a estratégia eu acho que era ele bater e não tomar vermelho, né? Porque o cara tinha que ter a técnica pra bater e não ver. E aí ele ia lá, batia no cara, que era o cara do time, lesionava o cara e depois ele era substituído pra não ser expulso. Então, ele era tipo o Jonas, só que ele não era... Ele era o Jonas com um pouco mais de... Maldade. Não, de inteligência, entendeu? Caralho! Ele sabia esconder, sabia a hora de dar porrada. É, inteligência no sentido de conseguir esconder melhor o que ele tá fazendo. Porque o Jonas, ele não deixa dúvida, entendeu? É chute na cara. Pô, ele vai é e... carrinho por trás, entendeu? É lance que o juiz não tem nem o que pensar, entendeu? O Jonas não é o Schweinsteiger brasileiro, cara. O que aconteceu com esse maluco, mano? Tá esquecendo que ele... dizer que ele não é alemão, né? Deve ser só essa a diferença. A galera tava chamando ele de John Jonas. Combina mais, creio, combina muito mais. Mas assim, não era só ele que tinha mania de dar chute na cara dos outros, no peito. Cara, o Hernanes, da seleção brasileira, eu lembro de um jogo, cara, entre Brasil e França, que deu uma solada no peito do Benzema, cara. Caralho, ele foi expulso na hora. Foi expulso na hora, exatamente. Foi assim, totalmente desnecessário o lance no meio de campo, cara. Não tinha perigo nenhum. Falando em seleção, outro jogador também que deve deve ter sofrido muito foi o Kaká no começo da carreira, né? Ah, com certeza. Que jogando pelo São Paulo, ele foi São Paulo e Atlético Mineiro. Que o grande famoso Cocito deu a entrada por trás nele, que ele ficou chorando, literalmente ele chorou nesse lance, cara. Cara, assim, o Cocito já não tava alcançando ele, foi tentar, tipo, segurar o Kaká pelo pau, porque ele meteu a mão na frente do Kaká. Como o bom São Paulino ia gostar. Tava no jogo. Agarrei o Kaká pelo pau. Oh, não. Aí só que ele errou, né? Tipo, o alvo segurou a camisa do Kaká ali na altura da cintura. E aí ele deu, tipo, meio uma entrada por trás ali, meio carrinho. Eu sei que em algum momento a perna do Kaká tava presa entre as pernas do Cocito. Ficou meio sensual a parada lá, cara. Ficou meio a bomba ali o Kaká. Nesse momento, o logo do Premier virou um coelhinho, tá ligado? Mas foi depois de meia-noite esse jogo, mano. Opa. Vocês lembram do Túlio do Botafogo? Não o atacante craque, gênio. Que fez mais de 1000 gols. Não, eu lembro. Calma aí, eu lembro, só não lembro desse Botafogo. É o Botafogo de São Paulo, cara. O Botafogo jogou, inclusive, justamente contra o São Paulo. Cara, teve um lance de linha de fundo que, tipo, não tinha perigo nenhum, sabe? E, pô, o Túlio veio e derrubou o Leandro na frente dele, sabe? Só que não contente em derrubar o Leandro e fazer a falta, ele chutou a cara. Ele chutou a cara dele, pisou. Eu acho que ele chegou até a pisar, mas ele chutou. Acho que ele pisou com a perna direita e chutou com a perna esquerda na cara do maluco. Caralho, queria acabar com o serviço mesmo. Pois é, cara. Foi bizarro. Ele ficou com uma suspensão em nível nacional, assim, não podia jogar nada. Outro dia eu tava vendo um lance do Sandro Goiano do Grêmio, no Valdívia. Ah, grande Sandro Goiano. O mago. Cara, uma joelhada nas costas, cara. Foi bonita a parada, foi estilo Neymarzinho, galera, pô. Pois é, né? Pô, aquele ali, cara, esse lance, quando eu vi acontecer na Copa, eu não acreditei, cara. Eu não acreditei que em plena Copa do Mundo o maluco deu uma entrada daquela num jogador que era um dos principais jogadores do torneio, entendeu? Se você for parar pra pensar, tem muito lance bizarro em Copa do Mundo de violência. Cara, ninguém não lembra daquele jogo Portugal e Holanda, de 2006. Cara, aquele jogo foi porrada pura. Caraca, aquilo ali era lado B total. Pai da pipa. Foi um jogo, tipo, acho que foi um placar elástico, né? E, porra, foi muita porrada, cara. Foi muita porrada, cara. Acho que teve dois expulsos pra cada lado, um expulso pra cada lado, dois expulsos pra cada lado, não lembro. Mas, cara, aquele jogo, além de ter sido bom tecnicamente, foi muita porrada ali. Você falou de Portugal e Holanda e Copa de 2006, cara. Eu lembrei de Holanda, Países Baixos. Vocês lembram da entrada que o Rooney deu no Ricardo Carvalho de Portugal, cara? Que ele pisou no saco do maluco. Caralho, eu lembro. Muito desnecessário, né, cara? Você tem que ser muito bom de mira pra conseguir pisar no saco de alguém, cara. Na moral. Eu acho que ele poderia usar isso tipo, pra jogar uma bola na gaveta ou fazer qualquer outra coisa que o time dele ia ganhar, cara. Já que ele tem essa habilidade de chutar as bolas desse tamanho. Pisar uma bolada. Eu temi pelo cara, mano. É, e você não espera que o jogador, pô, no nível de um Rooney da vida, a seleção da Inglaterra, no meio de uma Copa do Mundo, vai fazer uma parada dessa. E realmente, vocês falando aí, eu tô lembrando de vários casos de Copa do Mundo de violência sinistra, pô, né? O próprio 2006, como é que a gente não vai esquecer do lance mais comentado da época, que foi a cabeçada do Zidane no Materazzi, né? Verdade, cara. Cara, quem espera? A gente, já era a prorrogação, já tava quase acabando a prorrogação até. O cara, o Materazzi chega no ouvido dele, fala alguma coisa. Caraca, o Zidane dá uma cabeçada no meio do jogo. É, né? E falaram que foi da irmã dele, parece. Exatamente, falou alguma coisa da irmã dele. Só que assim, o Zidane é o cara mais classudo do futebol. Você nunca imagina o cara fazendo uma agressão dessa forma, entendeu? E foi uma cabeçada seca, não foi tipo uma briga, não foi nada. O Zidane deu uma cabeçada e o Materazzi caiu no chão, entendeu? Não, ele falou o seguinte, meu irmão, eu não vou encostar uma mão em você. E foi que ele fez, cara. Tô maluco. E assim, essa parada de ser um cara cheio de classe, não sei o quê. Tipo... Ah, o cara que cabeça, um cara centrado. Acho que eu nunca vi. Parece que joga de terno, né, cara? O cara tem muita classe. O cara, eu acho que nunca teve na vida um destempero como esse. Mas teve um cara que tinha uma fama um pouco parecida com a do Zidane, que era o Leonardo. Vocês lembram do lateral esquerdo do Leonardo? Lembro, né? Ele morava aqui na rua, cara. Ele morava aqui perto de casa até. Pô, você mora bem, cara. Ele era muito gato. Opa, que... ele era muito bom de bola aqui. Qual dela? Ué. Vocês lembram na Copa de 94, cara, aquela cotovelada que o Leonardo deu no Ramos, no jogo entre Brasil e Estados Unidos. Ele quebrou o crânio do cara. Cara, assim, foi uma cotovelada como poucas vezes eu vi na vida, cara. E assim, você rever. E parece que, assim, a única intenção dele naquele lance era matar o adversário. Eu lembro que eu vi isso, tava vendo esse jogo, né? Cara, eu achei que foi, tipo, ele fez um movimento normal. Cara, não foi não. Não, cara. Na hora que passou o lance pela primeira vez. Ah, sim. Só que depois, cara, foi uma cotovelada muito bem dada na cara dele. E o Leonardo jura até hoje que foi sem querer, cara. Ele jura que ele não teve intenção. É, ele tava alongando ali. Cara, é impossível fazer um movimento perfeito daquele sem intenção, cara. Acho que nem o Van Damme conseguia acertar uma cotovelada daquela. Eu acho que se tivesse acertado por querer, então eu acho que seria o primeiro caso de decapitação do futebol, né? Foi meio que nem filme do Jackie Chan, que ele finge que tá batendo sem querer, depois ele balança a mão, assim. Pode crer, cara. Falando em Jackie Chan, cara, e artes marciais, uh-huh. e Copa do Mundo, pois eu tava lembrando aqui daquele lance do De Young no Xabi Alonso, cara. Caraca! 2010. Aquilo foi foda. Cara, final de Copa é uma parada maneira, né? Aquele lance do Zidane da cabeçada foi numa final de Copa, e esse também foi numa final de Copa. Cara, o Xabi Alonso foi pular pra cabecear uma bola, sim, sei lá, acho que ele tava no meio do campo também, tava num lugar com pouco perigo. Ele foi pular pra cabecear e o De Jong deu um chute, cara, uma voadora no peito do Xabi ele Alonso. Eu acho que ele foi tentar imitar a gilete do Guile, tá ligado? Bem possível, cara. Depois desse lance mudaram o nome dele pra The Round. Cara, o cara, esse lance foi muito plástico. O Xabi Alonso tava com os dois pés fora do chão já, sabe? Ele tinha pulado pra dar a cabeçada. E sabe quando o cara pula e ele abaixa a cabeça pra acertar a cabeçada? Então ele já tava encolhendo o corpo, né? No movimento de abaixar a cabeça. E aí o chute foi fazendo ele levantar o corpo de novo, cara. Foi muito bizarro, cara. É bizarro. Você vê o cara indo e voltando, né, mano? Exatamente, cara. Pô, foi tipo um counter de jogo de luta, cara. Cara, tava pensando que era. Que ele tava vendo o grande dragão branco nesse jogo. Porra, foi um chute no peito bonito aí, na foi moral. Foi bonito, foi plástico. Tá vendo? É por isso que a violência não acaba, cara. Vocês acham essas coisas bonitas, cara. Por que vocês são assim, cara? Ah, mas na hora que tá caindo a porrada no futebol, todo mundo quer parar pra ver, né? Olha, esse lance de parar pra ver é importante, porque eu acho que eu tenho problemas, cara. Porque eu... Você acha? Eu ainda tô na dúvida. Por que que acontece, cara? Eu, às vezes, assim, eu não posso ver esses lances onde o cara se quebra, tá ligado? Que o cara quebra a perna no meio e... Que nem aquele lance do Flamengo que o Souza, você nunca foi o Souza. É, tô com do cara lá e quebrou no meio. Pô, isso me dá vontade de rir, filha da puta, cara. Eu fico... De rir? Que isso, cara? Ele começa a rir, cara. É engraçado, cara. Cara, então você não tem dúvida de que tem problema, cara. Não sei qual. Aquele lance do Souza que ele chuta a perna do cara e quebra a perna do cara não, no meio. Não, ele quebra assim. O braço. O maluco tá com o braço no chão, braço, entendeu? O braço. Apoiado no chão. Tá pendurado, né? Aquele lance me dá agonia, cara. Cara, eu fico correndo. Eu acho muito engraçado. Um lance parecido do cara de partir o membro do maluco e ficar pendurado é aquele lance do... Aquele jogador que foi do Flamengo, Eduardo da Silva, cara. Ah, esse lance, cara. Cara, é muito sinistro. Na época que ele jogava pelo Arsenal. Eu tava nesse jogo aí, eu tava eu era escravo. Tava nesse jogo? Que isso, cara? Não, eu não tava no jogo, senão eu teria sido quebrado também. Mas assim, eu trabalhava num lugar muito bizarro. E aí, tipo, eu lembro que a hora que esse cara se quebrou, eu comecei a rir, fiquei feliz, mesmo trabalhando num lugar bizarro. Caralho, cara. Brincadeira, eu não fiquei feliz não, mas eu ri. Caralho. Pô, cara, muito esquisito isso aí. Ah, eu ri, cara. Eu acho engraçado as pessoas que quebraram. Caralho, o cara quase perdeu o pé, mano. É, pô, o cara deu um carrinho. Assim, e quando ele chegou perto, ele levantou o pé, assim, né? E, cara, pegou um pouco acima do tornozelo, sabe? Cara, a perna do maluco quebrou na hora. O médico do Arsenal não falou assim, por um pouco ele vai perder o pé, porque só ficou... Deu fratura exposta até. Cara, foi sinistro, cara. O lance muito feio. Quem puder ver o vídeo, bota lá, entendeu? Martin Taylor e Eduardo da Silva. O cara que foi citado já aqui no podcast e é o cara que pode falar isso com propriedade é o CC, que quebrou as duas pernas, cara. Caralho. Teve fratura exposta em duas pernas. É francês aí. Esse aí tu ficou feliz? É, rapaz. Não, eu não fiquei, não. Não sou igual ao nosso amigo Paulo. Você ia rir. Eu ia rir e ia falar Inglaterra. Não, se fosse o Rooney pisando no saco dele, eu ia rir. Ah, tá. Pisar no saco é tranquilo, né? Na moral, eu prefiro que quebre minha perna do que pise no meu saco. Não, não mesmo. Se você pensar legal, você vai preferir também, cara. Com chuteira de trava, é um maluco de 100 quilos pisando no meu saco. Não, parada legal, cara. Tá aí, eu podia ter feito isso. Tá. Só em quem merece. Isso me lembrou de outra frase do Goku. Hoje vai ser o dia de citar frases do Goku. Amigos são como balões. Ah, viado. Você esfaqueia e eles morrem. O Goku mandou essa um pouco antes do jogo. Eu deveria saber e ficar em casa, cara. Eu pensei que ele fosse dizer a frase: oi, eu sou o Goku. Oi. Com a risadinha. E o que, que a gente tem mais de violência? A gente tem só essas entradas aí agressivas, ou a gente tem casos de briga, de sangue, de facada, de, que sei isso? Lá, bomba, explosão e... Porrada é bom. Cara, agora vocês fizeram lembrar de uma briga foda. Foi um jogo que eu tava vendo, foi em 2008 esse jogo, foi Santos e Palmeiras semifinal do Campeonato Paulista. Tava tendo um jogo, acho que tava empatado, né? Teve um lance lá entre o Diego Souza, o nosso querido Diego Souza, né? Que adora fazer merda, nunca vi. É, o merdeiro de primeira. Pô, ele tava se estranhando com aquele zagueiro do Santos na época, o Domingos, né? Aí os caras estavam se estranhando, aí foi lá, o Diego Souza deu uma cabeçada nele. Aí o quarto árbitro chamou o árbitro e falou, avisou e expulsou os dois. E nisso, nessa confusão e tudo mais, até aquele Marcão, aquele maluco que parecia Chiquinho com aquele cabelo lá, parecia um maluco, separou, tirou o Diego Souza do campo, beleza. Só que o Diego Souza, não satisfeito de ter sido expulso, ter dado cabeçada do maluco, voltou pro campo, chegou no Domingos e ainda deu uma banda por trás dele, cara. Que depois saiu. Cara. Mas a banda era boa, pelo menos? Deve ter sido um restart da vida. Do jeito que é o Diego Souza, aquele Yamo escroto. Cara, foi um lance. O Diego Souza é Remo agora. Cara, o Diego Souza, ele tem vários problemas. O primeiro problema dele é achar que é mais homem do que todo mundo. Então ele quer reclamar e fica tudo revoltadinho, entendeu? Ele é merdeiro, ele gosta de fazer merda. É, sempre foi. Ele arrumava briga. Ele já tomou vários cartões por ficar reclamando com o juiz, entendeu? Ah, é um jogador problemático. Falando em Flamengo, jogador problemático, vocês lembram em 2004, quando o Adriano tava jogando pela Inter, tava jogando contra o Valência, eu acho. E aí, o Caneira foi dar uma provocada nele, deu um tapinha na cara dele. Eu lembro. Lembra não? Ele mandou ele um soco duplo em cima do maluco. Eu lembro desse lance do soco duplo, cara. Ele mandou tipo aquela voada do Bison, tá ligado? Cara, o Adriano foi com as duas mãos, cara. Foi sincronizado, assim, na lata do cara. E foi muito rápido, porque o maluco deu o tapa nele, ele já reagiu na hora com o soco duplo, entendeu? Ele não foi discutir, falar nada, ele já, tipo... Foi ação e reação, cara. Foi maneiro porque, tipo, assim que ele fez isso, ele foi expulso, né? O maluco não foi, não. Porque ele deu tapa na cara. Ele foi expulso. Só que ele saiu de campo aplaudido pela torcida da Inter, cara. Muito bom, cara. Você falou o lance de soco na cara, eu lembrei do Romário batendo no Simeone. Caralho. O Romário jogava no Barcelona, cara. Muito bom, cara. Ele deu um socão na cara do Simeone. Tava lá aquele agarra-agarra dentro da área. Caralho, tô falando de Romário e Simeone. Eu lembrei de outro lance do Barcelona, porque tu falou do Barcelona, eu lembrei. O Maradona jogou no Barcelona. E teve um lance do Maradona que o cara pegou, veio dar uma porrada nele. E tipo assim, o cara foi... O cara deu uma porrada nele e ele caiu no chão. Aí veio um outro cara e pisou em cima dele quando ele tava caído no chão. O cara pisou em cima dele, depois do lance parado, né? O cara veio e pisou em cima dele. Cara, dá dois segundos que o cara pisa em cima dele, vem um outro cara do Barcelona e aparece por um terço de segundo no vídeo. Porque ele vem... ele aparece tipo aquela voadora do Liu Kang. É ele de passagem na câmera, se dando a voadora nas costas desse maluco que deu o pisão no Maradona, cara. E aí foi porrada nível década de 90. Quase vocês me fizeram lembrar, se estavam falando de campeonato espanhol, Romário, Simeone, isso me lembrou um lance. Outro merdeiro também, que adora a confusão, é o Luiz Fabiano. Nunca vi um maluco briga por qualquer merda. Ele também é doente mental. É, ele fala que prefere brigar. Ele prefere. Ele falou uma porra dessa, que prefere brigar. Eu acho que ele é o cabuloso. Ele tava acho que era jogo. Sevilha e Zaragoza. Aí tava tendo uma discussão entre ele e o zagueiro lá, Diogo, sei lá, não sei se era brasileiro ou se ele é espanhol também. Não, eu acho que era uruguaio, cara. Caraca, eu só sei que o maluco começaram a discutir, o Luiz Fabiano deu uma cabeçada nele. O maluco deu um gancho na cara do maluco, do Luiz Fabiano, que ficou muito tonto. Aí os dois começaram a se engalfinhar, parece briga de criança socando ar, assim, né? Pois é, cara. Não acertava nada, né, cara? Tracinho rodando. Brasil rodando, parecia criança. É, isso é bom de ser falado, cara, porque na década de 90, né, quando a gente era criança e jogava bola na rua, eu acho que isso meio que se tornou influência pra gente. E era mais normal do que eu vejo hoje em dia, né? E mais normal do que eu vejo as crianças até hoje em dia jogando futebol. Você não vê tanto as crianças caindo na porrada como eu via. Sem brincadeiras à parte, eu já brigava muito quando era pequeno, quando jogava futebol. Na década de 90 eu notava que direto rolava essas porradas, que eram exatamente isso, era aquela rotação de braço consecutiva, era um rodando o braço em direção ao outro, aí um acertava um pouco o ombro do outro e acabava a porrada porque alguém ia lá, pulava em cima e separava, né? Isso até é um gancho. Queria saber se vocês já brigaram pro futebol também. Ah, cara, várias vezes. Nem nunca, cara. Né, cara? Eu já briguei, mas foi uma vez só e eu nem lembro por que eu briguei, cara, mas foi esse tipo de porrada aí, que só vem ventinho na orelha. Cara, eu tenho uma historinha meio tensa de futebol. Já... Conta aí. Não, eu já briguei uma vez no colégio, né? O cara tava me enchendo o saco, porque eu naquela era muito gordo, né? Quando era mais novo. Aí ficou enchendo meu saco o futebol inteiro. No final do futebol, simplesmente eu peguei. Era bola de futsal, né? Arremessei no nariz dele. Ah, e só teve que botar prótese no nariz depois. Que isso, cara? Caraca, Igor, com vândalo, mano. É porque naquela época ele ainda não podia dirigir, ele só tacou uma bola. Por que você não deu um Kamehameha, cara? Você ainda não tinha aprendido. Eu, cara, lembro de uma vez que eu tava jogando bola. A gente tava jogando bola na escola, assim, com galera de outra turma. Eu acho que o Robinho deu um drible no maluco, o maluco não gostou e foi tentar dar um chute no Robinho. Não, cara, foi pior. Não fui eu que dei o drible. Tinha um amigo meu que era muito bom de bola e tava driblando eles o tempo todo. Aí o maluco não conseguia acertar o moleque nem depois que ele passava. Aí, pra descontar, tipo, eu recebi uma bola, o maluco veio querer me dar uma banda, sacou? Ele conseguiu me dar a banda, eu caí no chão. Só que, tipo, lance de jogo, né? Beleza. Só que quando eu fui levantar, o maluco veio tentar me chutar, cara, quando eu tava no chão, maluco. Pô, aí não dá, maluco. Desvencilhei do chute ali, levantei e dei um direto só no olho dele, cara. Não teve mais briga. Pois é, a briga acabou ali, cara. E o maluco era bem maior do que você na época. É. Foi uma parada muito escrota, cara. Pô, vai te pegar lá fora, não sei o que, não. Porque qual o problema, cara? Eu era muito baixo e muito magro. Obviamente, a turma dele sacaneou ele muito, porque ele tomou porrada de um molequinho pequenininho, sacou? Cara, vai te pegar lá fora. Mas antigamente acabou. Era assim mesmo, você ganhava com uma porrada só ou você ficava aquela briga de soco no ar quando a gente era criança, né? É, na verdade, se o cara fosse tricolor, não ia ter problema nenhum, que ele ia se amarrar em levar um direto no olho. Opa! Isso. Cara, mas assim, eu já briguei várias vezes de futebol, mas, assim, nunca era briga de sair realmente na porrada. Era aquela parada de você chegar e, tipo, o maluco te agrediu no jogo, você chegar e revidar no jogo, entendeu? Mas a parada que eu mais me lembro foi uma que eu ganhei a briga antes da briga começar, que foi só na ideia. Tá certo. Eu tive uma ideia. É porque eu quebrei o cara na ideia. A galera zoou tanto o cara que ele desistiu de arrumar problema. Porque assim, a gente tava jogando bola, tava no ensino médio já. Aí eu tava driblando o maluco várias vezes e aí ele tava toda hora tentando me parar na porrada. Aí teve um lance que ele, tipo, realmente me derrubou. Aí eu levantei e falei, pô, tá ficando chato já, né? Só me para na porrada. O Robinho tá aqui, ele pode confirmar, porque quem me conhece hoje em dia dificilmente vai acreditar nisso. Mas eu já fui rápido e habilidoso em algum momento na vida, entendeu? Fomos dois. É. Mas só que isso tem mais de 10 anos, provavelmente mais de 15. É, eu sou jovem, tá, gente? Jovem ainda. Aí eu falei, pô, só me para na porrada. Na porrada? Meu irmão, quando eu te bater, você vai saber. Eu vou te levantar. Aí eu parei pra ele, olhei na cara dele, tipo, sério, parei o que eu tava fazendo, olhei na cara dele, sério, eu falei, beleza, meu irmão, mas quando eu te bater, eu quero ver você levantar. Cara, a galera que tava jogando, desabou em cima do cara, tipo, acabou o problema ali, cara. Pareceu aqueles filmes dos anos 90 de porrada. Sabe aquelas paradas que o maluco fica tão bolado que ele começa a ficar meio com cara de choro, assim, a galera dá aquela, vai chorar. Faltou o óculosinho do Dio Evento pra ele. Turn down for what? Turn down for what? Esses lances de violência, eu sempre fui muito pequeno, o Robinho também, né? A gente sempre foi muito pequeno, muito magro. Então dificilmente a gente dava uma entrada muito forte em alguém, porque você sabe que poderia se ferrar depois. Exatamente. Então o lance era sempre dar aquela porrada que ficava escondida, entendeu? Que você podia fazer parecer que foi sem querer, entendeu? No meio da passada. Caralho. Exatamente. Então no meio da passada você dá um toquinho na perna do cara pra jogar uma perna contra a outra. Aí o cara bate com o pé que tava no ar, bate no calcanhar do pé que tá na frente, o cara cai e acabou, cara. Tipo, ninguém vai dizer que foi uma agressão forte. Olha o nível de mau caratismo desses meus amigos, cara. Os caras cheios de Da manha pra bater, cara. É que nem aquele cara que bate no outro pra não botar hematoma, tá ligado? Já sabe onde é que ele pode bater. Bate na barriga. É, não. De você brigar com seu irmão, bate na barriga porque não deixa mais. Caralho, cheio de esquema, mano. Cara, que criminoso, cara. Quando você é muito pequeno, você tem que ser criativo, né, cara? Também, tipo, não dava pra arrumar problema pra, tipo, de briga abertamente. Na verdade, a gente até arrumava, porque a gente era muito marrento. Mas, assim, era mais pela onda mesmo do que por porrada de verdade, porque a gente sabia que não ia acontecer nada grave, entendeu? Mas era muito maneiro, cara. Eu lembro de uma vez que eu tava jogando bola, aí o maluco me deu uma porrada, mas ele, tipo, ele não gostava muito de mim na época. Hoje em dia a gente não tem problema nenhum, mas na época o maluco não gostava de mim. Aí ele me deu uma porrada, cara, num lance que, tipo, não tinha necessidade nenhuma de dar porrada. Aí primeiro escanteio que teve a favor do time do cara... Não, na verdade o escanteio foi a favor do meu time. Aí ele tava marcando um cara do meu time e eu tava tentando me desmarcar, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui pra trás dele e na hora que o escanteio foi cobrado, eu dei um chute, cara, de sola na dobra do joelho dele, por trás. Caralho, ainda bem que eu não dei carrinho no chacal, mano. Não, cara, mas foi amistoso. Caralho, eu tava fudido. É, só tem porradeiro aqui, eu sou a única pessoa que não gosta de dar porrada nessa porra desse podcast. Vai dar outra coisa. Opa! Não, que isso, cara. Mas assim, a gente tá falando do nosso futebol, eu acho que é nossa obrigação citar, né, ele, todo poderoso. Nosso amigo lá do Canelada de Sábado, Jesus, cara. Porque assim, o Jesus, cara, ele não é violento na maior parte do tempo. Quase sempre ele tá jogando normal, mas quando ele entra no modo Berserker, aí, cara, sai de baixo. O legal é que, tipo assim, uma vez por semana Jesus vai entrar no modo Berserker. Isso daí é inevitável. Assim, o Jesus, é melhor a gente descrever o Jesus, né, cara? Jesus é um moleque que deve ter, tipo, 1,70 e pouco, 1,80 quase, 1,80, né? 1,80, não, provavelmente. Não é, não é um rapaz baixo, né? E ele deve ter em torno dos 40 quilos. Que vacilo. Dos quais a metade ou quase isso são formados pelo seu cabelo, né? Que é muito grande e parecido com o da... Uns com tanto e outros com tão pouco. É, exatamente. Desigualdade de capilar. Podia trocar os cabelos por quilos, né, cara? Desigualdade de capilar é excelente termo. Sai alguma explanação no futuro. Mas, assim, o Jesus, assim, ele é um moleque super do bem, sabe como é que é? Ainda bem, né, pô? Jesus, se fosse do mal, ia ser... Pô, aí estamos perdidos mesmo, né? Pois é, né, cara? O Jesus, ele assim, ele é um moleque que é músico, entendeu? É um cara todo na dele, ele chega no futebol, cumprimenta todo mundo, tá sempre conversando, tá sempre com a galera, né? Ele é um dos mais engajados da pelada e tudo mais. Ele é amigo de todo mundo. Amigo de todo mundo e tal. Só que o Jesus, ele não é o cara mais habilidoso da pelada, entendeu? Ele não chega a estar perto desse título também. Mas assim, o Jesus é um cara esforçado, é um cara que corre e tal, é um cara que, né, joga pro time. É um cara, Jesus é um cara que se sacrifica pro time. O problema é jogar no time de Jesus. Às vezes ele sai, fica de fora em uns 3 dias, mas depois ele volta sempre. Sempre tem um milagre no time de Jesus. É, às vezes ele tá morto assim, mas daqui a pouco ele volta. Apesar disso, né? É, esse Jesus que nasceu em São Cristóvão e não em Belém, ele tá com a gente lá sempre na pelada, é um moleque de boa, né? Um moleque que tu fala, pô, esse cara aí é, pô, tranquilão, vamos jogar bola com ele e tal. Só que aí tem um momento, entendeu? Que eu não sei o que acontece. Se alguém fala alguma coisa assim que só ele ouve, porque algumas vezes ele diz assim, não, porque o fulano fica falando merda, fica reclamando e tal, e ele tem muito problema com esse lance de reclamar, entendeu? Quando passa do limite dele, que são tipo umas 2 reclamações, ele começa a ficar puto, daqui a pouco ele dá um grito na mão, todo mundo se fuder, pega a garrafa, joga no chão, e qualquer pessoa que passa no raio de 3 metros do Jesus vai tomar um hematoma na canela, ou quem sabe em algum outro lugar, cara. Porque o Jesus entra no modo em que ele agride. Se passar uma joaninha voando do lado dele, a joaninha vai sair com hematoma, tá ligado? Tipo assim, ele bate mesmo, assim. E, assim, eu já sofri várias vezes com esse modo berserker do Jesus, né? Embora nunca tenha revidado, poucas vezes reclamado, porque eu já dou o desconto e considero que essa é uma coisa que o Jesus vai fazer, inevitavelmente. Ele precisa rezar mais. É, ele precisa se acalmar mais e tudo mais. Mas, assim, ele... acho que a gente não tem nada pra ensinar Jesus, né, cara? Ele já sabe de tudo isso, ele sabe todas as coisas. Mas é um grande jogador, né? Ele traz muita felicidade e união pra pelada. Abençoa o nosso futebol. Eu não tenho ressentimento de quem tenta me agredir, a prova disso é o Goku tá aqui. Podcast com a gente, então, porra, aqui é amizade, rapaz. Amizade é tudo. brother. Pois é, cara. Amizade é a brodagem, a brodagem é a justiça, como diria o Pivoto, né, cara? É, se teu amigo te der um carrinho, tu tá, pô, agradece e dá uma carona pra ele, entendeu? Bom, e antes de encerrar o nosso programa aqui, eu queria agradecer ao nosso excelente convidado, o Goku. Querido Goku, estava aí. Se você tiver alguma consideração aí final, Goku, quiser falar, fica à vontade. Só pra me lembrar que é um prazer pra ser amigo do nosso querido Chacal, porque senão, né, ele vai me dar um jeito de dar uma porrada sem eu saber. Então... Não, cara, você faz parte do passado distante, cara. Não sou mais assim, não sou outra pessoa, cara. Agora eu ando com Jesus, entendeu? Entendi. Jesus aí não tá muito favorável, não, hein? Tá tranquilo. E demais. Mas eu tô assim, de vez em quando apareço no Baixo Frente Soco, né? www.baixofrentesoco.com. É. Isso aí. Tá no cara de Hadouken. Opa, vários. Tacando bola de futsal, né? Com aquela rasteirinha do Bison. Como é que. Qual é a modalidade da tua carteira, cara? Que pra dar carrinho no futebol deve ter uma. Mais ou menos. É a categoria cortador de grama, né? Pra poder dar carrinho. Tá mais pra trator mesmo. Que sai, isso? Sai arrancando tudo. Opa! Opa! Pra arrancar tem que ter colocado. Colocado, hein, cara, olha. Não, pô, às vezes o cara só arrancou na cirurgia de mudança de sexo, cara. Olha só, ele é flamenguista, né? Pode ser. Acho que não, quem considerou isso aí foi logo o vascaíno. Exatamente. É, mas é porque ele conhece bem flamenguista, afinal ele é irmão de um, né, cara? É, pô. Olha só as dribles, rapaz, olha só. Enfim, só que aí eu tô falando isso, aparece aqui o Edmundo fazendo a dança da bundinha e me quebra. Pior que apareceu mesmo, tô zoando, não. Mas e aí, alguém tem mais alguma consideração final? O Robinho quer deixar algum recado? Tem sim. Assinem o feed, deem nota pra gente lá no iTunes, se você tem conta no iTunes. Se você não tem a conta no iTunes, você pode fazer uma conta no iTunes pra dar uma nota pra gente. Dá uma nota maneira, né, galera? Pô, não dá uma sacaneada não, né? E mandem e-mails, façam seus comentários. Quem não der uma nota boa vai levar carrinho. Olha só, rapaz. Aí, ó, tá aí a ameaça do Goku, entendeu? E o Goku, quando promete, cumpre, cara. Ele pode demorar, entendeu? Mas ele vai guardar essa parada aí, né? Exatamente. É, cara. Todos vocês estão no Facebook, entendeu? A gente é amigo do Mark, a gente consegue as informações, entendeu? A gente essa pode parada. Até melhorar a parada. Tipo, se der uma nota ruim, o Goku dá um carrinho. Se der uma nota boa, o Pluff dá um carinho. Tá certo. Pô, vai chovendo, tá bom, cara. A gente vai ganhar nota média de bobeira, cara. É verdade, 2,5, todo mundo vai dar. 2,5 como dar uma patolada do brother, opa. Não é de um a 5, não?